vazio. Estava escuro. Ela tropeçava ao caminhar, mas seguia em frente. Já não fazia ideia de onde estava indo, mas não questionava seus pés. Havia algo naquela escuridão. Não era apenas o brilho de um lugar fechado. Naquele local, as sombras eram densas a ponto de até seus pensamentos irem embora. Ela já era quase puro instinto, perambulando por dias, semanas, sem dormir ou comer e ainda assim não sentia fome ou sono. Apenas uma fadiga constante que não iria embora, mesmo que ela parasse para descansar, mesmo que existisse escolha. Em momentos de lucidez, perguntava se tinha finalmente morrido. Seria aquilo um limbo ou algo do tipo? Nenhuma conclusão. Se esforçava para lembrar de como chegou ali, mas o desespero vinha silenciosamente na sua cabeça quando notava que nem do próprio nome lembrava. Não demorou para que ela apenas existisse. Já não falava e nem julgava sua situação. Os dias continuavam a passar, mas o conceito de tempo virou uma brincadeira de mau gosto que ela não se importava mais. Então surgiu a faísca e seus olhos opacos brilharam. É isso. Uma luz apareceu como se ela abrisse os olhos pela primeira vez. A fogueira de seu acampamento começava a morrer, mas as fagulhas apontavam para uma ponte. Escutou sua própria voz sussurrando em seu ouvido. O portão da cidadela está atrás de você. Não deixe ninguém passar. Você é uma soldada. Ela caiu, chorou. Lhe veio uma euforia inexplicável. Sabia que sentir qualquer coisa já seria um privilégio. E ainda assim, o sentimento que lhe preencheu foi o de felicidade. Sua pele cinza desprendia-se do corpo. Seus ossos estavam trincados em vários pontos. Sua armadura esfarelava cada brisa. E ela não se importava mais. Este podcast foi inspirado pelo mundo de Dark Souls. Texto e edição por Diego Maciel. Imagens do post por Fabiana. Música por Stanley Govic. Mundos Apagados é uma iniciativa do site gaveteiro.com. Muito obrigado pela sua audiência e compartilhe com seus amigos.